tenho muita saudade do Bruno. E quando estava fazendo essa gravação, que estavam os quatro irmãos, eu tenho certeza que meu filho estava presente. Ele está presente nessa gravação. Eu sinto. Quando a Cone vai fazer um show, eu faço uma oração para todos os meninos da Cone e os fãs também, as meninas, os meninos, para Papai do Céu proteger todos vocês. Ah, Rafael agora está responsável com a chegada do João, meu neto. É um bom pai, hein? Mas eu gosto mesmo de chamar Rafael, vamos pra Toré. Mama, ainda vou te dar uma house. Levar geral pra Disney, João gastar com Mickey Mouse. Universal Busch Garden, me escuta e virou uma Harley. Trabalho pelas minhas conquistas antes que algum pela fale. Tô busy, mama, voltando de outro baile. Vivendo aquele sonho que eu falava nos freestyle. E a vizinha insuportável, sabe que eu tô responsável. Brincando com meu filho, fingindo ser alguém da Marvel. Eu disse, mama, meu bonde é ser meu time. E as velhas fofoqueiras falaram que eu ia pro crime. Eu sempre fui uma peste, o terror da Zona Oeste. Agora tem que fazer cash pra pagar a melhor creche. Carnaval com essas crianças, vou sair de bate-bola. Revenha uma mãe na França, quero fazer tudo foda. Easy, easy, easy, você me criou sozinha. Te agradeço eternamente, minha coroa, minha rainha. Na quadra do Bloco Sul, já fiz mais de 2000 gols. E agora junto com 5, já fiz mais de 2000 shows. Camarinha era creme crack, dividindo com a minha ex. E agora é ar-condicionado e restaurante japonês. Na quadra do Bloco 5, já fiz mais de 2000 gols. E agora junto com 5, já fiz mais de 2000 shows. Os merda falam merda e é tudo merda pra gente. Meia dúzia de maluco de frente na linha de frente. Ave Maria, cheia de graça. Abençoai a roda de rima que vai rolar hoje na praça. Pai nosso que estás no céu, esteja comigo quando eu for julgado no banco do réu. Que minha obra seja feita em seu nome. Que eu toque corações quando eu ligar meu microfone. Se eu fraquejar, não me abandone. O amor dentro do peito não é o amor pelos peitos de silicone. Na ceia de Natal, rabanada e panetone. Presente pra Sofia, pro Johnny, pro Tony. Deus abençoe o compositor da banda Cone. O filho da tia Sônia e o filho da tia Ione. Minha descoberta é Pique Lewis Armstrong. Preparando armadilhas no estilo Vietcong. Esclarecendo ideias com fogo no bong. Reflexão de vida. Redemption Song. Na quadra do Bloco 5, já fiz mais de 2000 gols. E agora junto com 5, já fiz mais de 2000 shows. Camarinha era creme crack, dividindo com a minha ex. E agora é ar-condicionado e restaurante japonês. Na quadra do Bloco 5, já fiz mais de 2000 gols. E agora junto com 5, já fiz mais de 2000 shows. Os merda falam merda e é tudo merda pra gente. Meia dúzia de maluco de frente na linha de frente. Chega aí, filho. E eu nem sei se meu pai foi mais um homem escroto, porque eu não lembro dele quando eu era só um garoto. O mundo é tão injusto, até Maria chorou sangue. E a Gilca toda sente saudade do meu Novander. João Marcelo Isaac, minha dupla na adolescência. Todos os muros têm seu nome eterno, igual as reticências. Vocês querem munição, mas só tenho bala lírica. Vocês querem cocaína, eu quero tirar meu irmão da clínica. Quem tava lá? Meu pai não tava lá. E se eu cair e não levantar, o que que vocês vão falar? Me lembrei das mães solteiras quando escrevi essas linhas. Te agradeço eternamente, minha coroa, minha rainha. Na quadra do Bloco 5, já fiz mais de 2000 gols. E agora junto com 5, já fiz mais de 2000 shows. Camarinha era creme crack, dividindo com a minha ex. Agora é ar-condicionado e restaurante japonês. Na quadra do Bloco 5, já fiz mais de 2000 gols. E agora junto com 5, já fiz mais de 2000 shows. Os merda falam merda e é tudo merda pra gente. Meia dúzia de maluco de frente na linha de frente.